pra mim, diga o que você vê. Tô aqui só louco pra levar meu mundo a você. É só mais um sujeito que mora no seu bairro, tá procurando um jeito de se envolver. Se passo por mané, nem sei mais o que é. Da maior rivalidade pra te impressionar, mulher. Eu colo pra falar que você é tão bonita. Pra te impressionar, o malandro faz qualquer fita. Preta, chique, linda. Todo coração da quebra é seu ainda. Sozinho, não dá pra ficar na moral. Puxa-me do lado marginal. Transforma-me no cara mais feliz da vida. Só quero você e mais nada. Não vou dar mancada, mas eu juro. Se desandar, mina, é sem futuro. Fui errado sim, mas vou me redimir. Tudo que mais quero é você aqui. Cantar o que vivi, o que espero do mundo. Discípulo que sofri por ser um vagabundo. Nem sempre se é tudo que se quer. Vem colar comigo, vai, reforça minha fé. Não sei bem o que é isso, mas eu digo, sua delícia tá mexendo comigo. A preta cabulosa da quebrada. E ela me faz tão bem, ela me faz tão bem, que eu também quero fazer isso por ela. Ela me faz tão bem, ela me faz tão bem, que eu também quero fazer isso por ela. Você é tudo que quero. O manto que falta pra aquecer meu inferno. Ideinha sem futuro, não me ilude mais. Tudo é você, você me dá paz. Só me resta saber se meu proceder vai ser suficiente pra te convencer. Não sou delicadinho, tipo aquele boyzinho que passa lá no bairro todo metidinho. Ah, meu rolê é um pouco mais diferente. Só de vez em quando pra acalmar a mente. No disparatino, sempre consciente, sem deixar bala, independente sou. A vida é um show pros que não acordou. Com tantos explosivos, barulhos nocivos, esqueça não, quero estragar a festa. Tudo que é ruim deixa pra lá o que não presta. Aquela treta velha deixa quieto. Eu deixo os inimigos pensar que sou esperto. Eu nem sei bem como explicar o que leva meu tipo de jeito a mudar. Madrugada, meu sono ainda não chegou. Tudo é você, você me pegou. Isso tudo aí é novidade pra mim. Esse sonho não pode ter fim. A preta cabulosa da quebrada. E ela me faz tão bem, ela me faz tão bem, que eu também quero fazer isso por ela. Ela me faz tão bem, ela me faz tão bem, que eu também quero fazer isso por ela. Torna a repetir, o maloqueiro vai te arrastar, mulher, cê vai ter que me ouvir. Aquele mala que só paga de gato. Vem comigo, vem que eu domino o pedaço. Te traço, te faço o que você quiser. Assumo qualquer responsa que tiver. Um vacilo na vida, só tempo perdido. Adolescência voa, vem os filhos. Tipo nossos pais e nós aqui. A idade vai chegar, nada resiste. Triste é se perder nesse mundo. Criança sem pai, jogada ao submundo. Mas malandro como eu raramente se vê. Quer ficar numa boa, curtir com você. Esquecer todo o mal que circula. O mundo é um campo de guerra. Sobe a favela, sonha mais alto. Vamos vencer no primeiro assalto. Sucesso, paz, simplicidade. Sente o que é amor de verdade. Nada de novela, com dificuldade. Cômodo a cômodo, com coragem. Se vence o mal, você vai ficar na minha. Sua resposta vale a nossa vida. A preta cabulosa da quebrada. E ela me faz tão bem, ela me faz tão bem, que eu também quero fazer isso por ela. Ela me faz tão bem, ela me faz tão bem, que eu também quero fazer isso por ela.